Está no ar o programa Pão da Vida. Apresentação, Moisés Lima. Amigo ouvinte, começa agora o programa Pão da Vida. Aqui vamos juntos lembrar os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, através da leitura e comentário do livro Brilhe a Vossa Luz, escrito por André Luiz Lopes Santana. O tema de hoje é A Paz do Cristo. Eu vos deixo a minha paz. A orientação reavivou nas mentes e nos corações o verdadeiro sentimento de paz, muito diversa daquela que o mundo praticava e ainda pratica. No lar de Lázaro, a paz do Cristo apazigou a todos pela brandura das palavras do Mestre em torno de Maria, que prestava a ele um ato de gratidão. No episódio da adúltera, esta paz estarreceu a multidão quando se expressou pela não violência, nunca antes vista, iluminando as mentes daqueles que se faziam hipócritas. Na casa de Simão, ela foi ofertada como mansuetude aos participantes da ceia, proporcionando profundas reflexões àqueles corações endurecidos perante a mulher, antes equivocada e agora arrependida. Na tempestade ameaçadora, a paz do Mestre se irradiou em forma de serenidade aos amigos que rogavam atemorizados a ajuda dele. Nesta época em que vivemos, onde a intolerância alastra-se como um fator epidêmico, a violência de todos os matizes convida ao desequilíbrio. Alastra-se a postura de se permitir alterar humores por qualquer circunstância ínfima do cotidiano. Urge lembrarmos desses ensinamentos vivos de Jesus e reformularmos a nossa existência aplicando a paz do Cristo em nosso dia a dia. Para conversar conosco sobre esta passagem, encontra-se em nosso estúdio hoje, mais uma vez, Fernanda Galvão, integrante do Centro Espírita Lar da Prece Bezerra de Menezes. Seja bem-vinda, Fernandinha, ao nosso programa. A paz do Cristo. Mais um ensinamento sublime de Jesus. Como vai, Moisés? Olá a todos os ouvintes da Rádio Fraternidade. A paz do Cristo é um ensinamento muito interessante, porque muda completamente a nossa definição de paz. Moisés, o que é paz para você? Aí depende, né, Fernandinha? Veja bem, paz para mim é ter um dia calmo, sem dificuldades e de preferência sem pressões psíquicas, né? Para você, para mim e para quase a população inteira. Normalmente, enxergamos a paz como um estado exterior. Estamos em paz se ninguém nos incomodar. Se desejamos ficar sozinhos, torcemos para que ninguém nos peça para fazer nada, não é verdade? Se estamos cansados, um dia de paz é ficar deitado, sem nossos filhos exigirem o maior esforço, por exemplo. Quem trabalha fora, vê um dia de paz quando o chefe e os colegas de trabalho estão tranquilos, calmos, sem exigir nada para a última hora. É isso mesmo. E sempre colocamos a paz como um sentimento proporcionado pelos outros. É a nossa velha mania de colocar responsabilidade em qualquer um por tudo que nos acontece. Verdade. Costumamos até dizer, não é mesmo? Olha, o fulano nos tirou a paciência, ou que Beltrano nos irritou hoje demais. Esse nosso conceito de paz não é de hoje, Moisés. Na época do Cristo, as pessoas pensavam da mesma forma. Por isso, na última ceia, quando o Mestre estava se despedindo das pessoas que o seguiam, falou que ele estava deixando a paz, mas não era a mesma paz que o mundo ofertava. Mas Fernanda, diga para nós, qual é a diferença entre a paz do mundo e essa paz do Cristo? Ah, Moisés, foi exatamente essa pergunta que todos fizeram a si mesmos ao ouvir Jesus falar. Até o momento da crucificação, as pessoas que seguiam Jesus ainda não tinham compreendido quem ele era e qual era verdadeiramente a mensagem que ele veio ensinar. Nós hoje sabemos que Jesus é o Messias esperado pelos israelitas. Sabemos que Ele é o único Espírito puro que passou pelo nosso planeta e também é o governador da Terra. Mas eles, naquela época, não sabiam disso. Nós sabemos, não porque compreendemos as virtudes que Jesus exemplificou, mas porque temos a doutrina espírita a nos esclarecer. Eles, assim como nós, não enxergavam as atitudes virtuosas de Jesus, tanto que ele, o Mestre, sempre dizia: veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Exatamente. E mesmo convivendo com ele durante 3 anos, sabiam que ele era especial, diferente, mas não tinham a dimensão de tudo o que ele fez, tudo o que Jesus representava. Não tinham mesmo. Foi somente depois do desencarne de Jesus que cada um caiu em si, digamos assim. Eles despertaram para a Boa Nova quando Jesus já não estava mais entre eles. E um dos maiores exemplos de compreensão dessa paz foi Simão Pedro. É verdade. E a mudança no comportamento de Simão foi mesmo significativa, não? Foi sim. Podemos dizer que existe um Pedro antes e depois da morte de Jesus. Pedro não acreditava em rabis, em mestres, pois algumas pessoas enganavam o povo se fazendo passar pelo Messias. Até que ele conhece Jesus e descobre um profeta diferente. Um homem possuidor de uma fala encantadora, assim como os outros profetas respeitados da raça, mas ao mesmo tempo diferente de todos eles. Não tinha aquele verbo inflamado igual a Elias e a Jeremias. Era um homem com uma voz inesquecível, uma forma de falar simples, mas envolvente. Ele falava diretamente ao coração. E esse encontro deles foi na praia de Cafarnaum, certo? Sim, foi em Cafarnaum. Pedro e os outros pescadores tinham voltado de uma noite nada produtiva no mar. Voltaram sem nenhum peixe. E ele, o Pedro, estava preocupado, afinal ele vivia do que pescava. O nosso querido benfeitor da arte nos conta que Jesus, olhando a multidão que ouvia, fala com Pedro se ele não poderia pescar algo para eles. Pedro, sensibilizado com tudo o que Jesus havia ensinado antes, vai pescar mesmo tendo no íntimo a certeza de que não conseguiria pescar nada. Mas quando ele jogou as redes, viu tanto peixe, mas tanto peixe, que o peso quase virou o barco. Pedro ficou muito impressionado com Jesus e não ofereceu resistência ao mestre quando na praia Jesus sugeriu doar um pouco do que ele tinha conseguido no mar às pessoas que ali estavam e haviam muitos aflitos. Naquele instante, Pedro experimentou a paz por ter conseguido pescar algo para si e para sua família. E pôde também experimentar a outra paz, quando doou alguns peixes ao povo. Mas apesar de experimentar diversas vezes essa paz, Pedro ainda não tinha se transformado. Jesus havia partido. Ninguém mais sabia o que fazer, que rumo tomar. Pedro, o mesmo que havia dito que morreria por Jesus na última ceia, tinha negado que o conhecia. É, Fernanda. E mais uma vez, Pedro estava sem paz, pois ele negou por medo de ser perseguido e assassinado, assim como Jesus foi. Ele compreendeu essa traição e se analisou profundamente. Lembrou dos 3 anos de convívio com Jesus. Recordou cada minuto, cada ensinamento. Como ele poderia demonstrar o amor que tanto dizia sentir? Afinal, Moisés, o que era de fato amar Jesus? Pedro pensava. E ele teve a resposta. Amar Jesus é vivenciar os ensinamentos dele, é fazer o que ele fez pelo próximo. Foi aí que Pedro teve a ideia de fundar uma casa de assistência. E esta casa de assistência foi a Casa do Caminho, certo? Ela mesma, a primeira comunidade cristã anotada por Lucas. A Casa do Caminho ficava entre as cidades de Jope e Jerusalém e atendia a todos, crianças, idosos, doentes, mulheres, enfim, qualquer um que estivesse precisando de auxílio. E não era só um local em que as pessoas buscavam ajuda e iam embora. A maioria morava lá. Era a vivência da fraternidade. Da mesma forma que Jesus conviveu com todos que desejaram segui-lo, Pedro conviveu com os filhos do Calvário. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo. A paz do mundo é a satisfação das nossas vontades. E a paz do Cristo seria oferecermos a paz ao próximo. Correto, é isso mesmo. Seria muito cômodo para o Pedro e todos os outros deixarem para lá tudo o que viveram. Jesus tinha sido perseguido e o Sinédrio ainda observava a todos para não deixar que a Boa Nova se espalhasse. Pelo ponto de vista da paz do mundo, o melhor seria não ser mais cristão, retornar à vida de antes, trabalhando pelo sustento da própria família e ponto final. Ninguém seria perseguido, injuriado, julgado, assassinado. Mas Pedro escolheu a paz do Cristo e nunca mais o mundo ofereceu paz a ele e aos colaboradores do caminho. Então a paz do Cristo é um estado íntimo. Não é essa paz que o mundo conhece. Essa paz que o mundo conhece cultiva o egoísmo e o orgulho. Na sociedade da época, ter paz na aldeia era isolar o doente, o leproso, sem se importar com o semelhante, com o sofrimento alheio. Jesus traz o sentido real da palavra paz. A paz do Cristo é um estado interior que nada nem ninguém pode alterar. É o resultado da busca incessante pelas virtudes e os valores. Pedro, de quem estamos falando, nunca estava em paz. Mas ao mesmo tempo, Moisés sempre se encontrava em paz. Veja, ele tinha muito trabalho na casa do caminho. Como responsável pela comunidade, Pedro precisava estar atento a muitas coisas. Aos assistidos que chegavam em número cada vez maior, à perseguição dos judeus que faziam de tudo para que a casa do caminho fosse fechada, precisava orientar e observar os trabalhadores que ainda eram pessoas imperfeitas. Ou seja, Simão tinha que administrar problemas internos e externos muito complexos. Quando ele conseguia ter uma noite calma de sono, Moisés? Quando e como conseguia se alimentar, dar atenção à esposa, afinal ele era casado e tinha filhos, ou ter um tempinho só para ele? Impossível, Fernanda. Com tanto trabalho assim, impossível. Mas no entendimento do mundo, ele não tinha um minuto de paz. É, exteriormente falando, ele não tinha sossego mesmo. Mas como estava o íntimo dele? Pedro se encontrava cada vez mais feliz por servir ao próximo, por vivenciar tudo o que Jesus orientou. Ele estava sempre em paz porque aprendeu a amar. Agora eu acho que entendi. A paz do Cristo é renunciar às nossas vontades, aos nossos interesses e fazer com que o nosso próximo esteja em paz. Então, levar a paz para uma pessoa doente é cuidar da doença, dar o remédio, fazer com que o problema seja resolvido. Se uma pessoa não está em paz porque não pode se alimentar, então nós podemos auxiliar, sim, comprando o alimento. A paz do Cristo é suprir as necessidades que afligem aos outros. Correto, mas há diversas formas de promover a paz. Existe sim a paz material que, como você disse, supre as necessidades físicas de alimentação, saúde, moradia. Mas há outras duas formas de levar a paz, a moral e a espiritual. A paz moral, então, é oferecer o alento emocional, afetivo. Muitas vezes as pessoas necessitam apenas conversar, sabia, Fernanda? Desabafar, e nós precisamos saber ouvir. Os dramas são variados. Perda de entes queridos, conflitos psicológicos, a paixão tresloucada, os diversos vícios. Já a paz espiritual é saciar a sede de luz. É auxiliar, oferecendo meios de crescimento espiritual. E não há nada melhor para o nosso espírito, Moisés, do que vivenciar essa paz. Uma das coisas que mais pode nos fazer feliz é deixar o outro feliz. Como espíritas, por exemplo, não é uma felicidade indescritível acompanhar o desenvolvimento, o despertar daquele irmão desencarnado que sofre há séculos? Ele que antes era motivado pelo ódio, pela cegueira, agora pode sentir-se em paz ao lado dos que o amam. Mas para alcançarmos essa vivência de ofertar a paz, seja a irmãos desencarnados ou encarnados, precisamos trabalhar, nos esforçar muito, abdicar de nós mesmos. Começamos a perceber que nada altera esse nosso estado íntimo. Olha o exemplo do Pedro. Antes negou Jesus por medo da perseguição e depois, quando já trabalhava na casa do caminho, foi preso e torturado várias vezes. E nada disso, absolutamente nada, fez com que ele abandonasse o ideal de servir a causa cristã. E esse ideal, Fernandinha, veja bem, fez com que ele testemunhasse com a própria vida. E como ele estava? Com medo? Revoltado? De jeito nenhum. Ele estava seguindo um dos ensinamentos do mestre. Não temais aqueles que só podem matar o corpo. Certa vez, um benfeitor espiritual deu o seguinte exemplo para explicar a paz do Cristo. O mar, não raras vezes, passa por tempestades e a água fica agitada, não é, Moisés? Mas no fundo daquele mar revolto, há infinitos peixes e seres marinhos, tranquilos, calmos. Um cenário lindo da natureza criada por Deus. Uma realidade que nem se abala com a tempestade que está ocorrendo. O fundo do mar é como se fosse o nosso estado íntimo. E a tempestade, as dificuldades que passamos no dia a dia. É isso, Moisés. Ninguém é capaz de tirar a nossa paz. Nós reagimos da forma que quisermos. Temos sempre duas opções, reagir com o mal ou com o bem. A decisão é sempre nossa. Se alguém chega até nós gritando, brigando, cobrando ou qualquer coisa que seja, podemos responder com orgulho ferido ou com a humildade. No momento de dificuldade, podemos nos desesperar ou buscar o auxílio com a espiritualidade superior através da oração. Geralmente, Fernanda, mudamos o nosso humor, o nosso sentimento, de acordo com o que nos acontece. Isso que Jesus também veio nos ensinar, a não deixarmos nada abalar o nosso estado interior, e que a melhor paz que podemos sentir é a certeza de termos feito um nosso irmão feliz. Sem dúvida, Moisés, a todo momento podemos praticar a paz verdadeira. Para isso, basta analisarmos o nosso cotidiano para sabermos como podemos ser úteis. É verdade, mas essa ajuda, minha irmã, deve ser sempre de graça, não é mesmo? Ah, com certeza. Normalmente, o auxílio que fazemos vai acompanhado de faturas. Ajudamos, mas ai daquele que for ingrato, não é não, Moisés? Se auxiliamos alguém, independente da forma, e depois aquela pessoa não faz o que pedimos ou queremos, o que ocorre? Mostramos a ela o quanto fizemos, o quanto ajudamos. Apresentamos a nossa fatura. Quando nos importamos com a reação do outro, sofremos por qualquer atitude negativa do outro, ou mesmo pela falta de atitude do próximo, significa que quando ajudamos, não o fizemos com real sentimento de caridade. Realizamos uma caridade interesseira. E esse comportamento é muito nocivo, pois de tanto cultivarmos, começamos a implicar com tudo e todos. Acreditamos que somos o centro do universo e tudo deve ser do nosso jeito. Afinal, somos boas pessoas. Então nada mais justo do que sermos recompensados. Mas esse pensamento, meu irmão, é um equívoco, um erro crasso que vai contra o ensinamento de Jesus. Dar de graça o que de graça recebemos. E às vezes nos comportamos assim mesmo. Nem sempre cobramos uma taxa financeira, vamos dizer assim, por um serviço prestado. Mas exigimos atenção, uma gentileza, enfim, é uma cobrança indireta. E nós devemos ajudar sem esperar nada em troca, nada mesmo. Precisamos lembrar que tudo o que nós recebemos também foi de graça. Imagine você se algum benfeitor apresentar uma fatura. Já parou para pensar? Não teremos como pagar nunca, mas eles não nos cobram nada, absolutamente nada. Eles são a prova do amor verdadeiro. Estão sempre ao lado, nos ofertando a paz, fazendo com que a encarnação seja mais tranquila. Aqui, uma transmissão de energias, o bálsamo consolador. Ali, a inspiração, a orientação perante os problemas complexos de influência espiritual. Se pudessem, trocariam de lugar conosco para não sofrermos tanto. Mas por muito nos amarem, ficam do outro lado, no mundo espiritual, renunciando a um lugar melhor, a uma oportunidade reencarnatória, só para se dedicarem à nossa evolução. E fazem tudo isso de forma oculta. Nós não enxergamos e nem lembramos deles por causa do véu do esquecimento durante a vinda ao mundo terreno. E eles, Moisés, não se preocupam com isso, porque o mais importante para eles é que nós sejamos felizes. E eles, os benfeitores espirituais, devem ser o nosso farol nessa busca pela paz do Cristo. É verdade, minha irmã. Eles são o nosso tesouro mais precioso. E eu fiquei aqui agora pensando enquanto você me dava essas explicações, Fernanda. Francisco de Assis compreendeu muito bem a paz do Cristo. Tanto que na oração famosíssima dele, Francisco nos diz: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Ou seja, Fernanda, Francisco deixa claro que a paz do Cristo é promover a paz ao nosso irmão. É trabalharmos pela paz do outro aonde estivermos. Devemos enxergar a necessidade de supri-la, seja ela material, moral, psicológica ou espiritual. Por isso que Jesus não disse bem-aventurados os pacíficos, e sim os pacificadores. O pacífico está em paz, mas não faz nada pelo outro. A bem-aventurança não é para quem está em paz, mas para quem fomenta a paz, essa paz que ele ensinou. Bem-aventurados esses pacificadores que, ofertando ao próximo o que existe de mais precioso na vida, que é a iluminação espiritual, vão estar seguindo verdadeiramente os passos do Mestre, daquele que Isaías, o grande profeta da raça, chamou de o Príncipe da Paz. Realmente. E a cada dia, veja só, conhecemos um Jesus ainda mais incrível. veio para oferecer a paz para cada um de nós, tirando-nos do sofrimento. Tudo sofreu exteriormente, dor física, psicológica, mas nada, absolutamente nada foi capaz de retirar o estado íntimo de pureza moral que ele tinha. É, Fernanda, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. O nosso programa terminou. Obrigado pela sua participação aqui no programa Pão da Vida. Eu que agradeço estar mais uma vez aqui, Moisés, conversando sobre Jesus, sobre o Evangelho. E principalmente nesse tema de hoje, que foi a paz do Cristo, o nosso esforço é fundamental para promover essa paz e principalmente para não deixar que nada altere esse nosso estado íntimo. Porque hoje nós temos o conhecimento, a informação e estamos trabalhando na seara de Jesus. E só isso já é suficiente para nos deixar feliz. O que pode abalar o nosso estado íntimo quando sabemos que estamos trabalhando para o Cristo? É verdade, Fernandinha. E que a paz do Cristo seja sempre a paz que tenhamos em nosso coração. Amigo ouvinte, o tema estudado hoje foi a paz do Cristo. Aguarde um instante. Voltamos já já. Estamos apresentando o programa Pão da Vida. Editora Ave Luz, venha conhecer nossas obras que visam contribuir para o nosso crescimento espiritual. Ajude na difusão do Cristianismo Redivivo. Acesse www.aveluz.com.br. Editora Ave Luz, em busca de um mundo mais justo, consciente e feliz. Colabore nesta tarefa. Você sabia que temos uma ferramenta maravilhosa em nossas mãos, disponível 24 horas e que pode nos auxiliar sempre que precisarmos? Pois acertou-se pensou em oração. A oração é um meio de comunicação com os bons espíritos. Não espere um momento de dificuldade para orar. Busque o contato com as pessoas que mais te amam e desejam te ver feliz. Faça a experiência e veja como o fardo fica mais leve e o jugo suave. Voltamos a apresentar o programa Pão da Vida. Amigo ouvinte, agora você pode entrar em contato conosco através do e-mail pãodavida@aveluz.com.br. Ficou com alguma dúvida no programa? Deseja fazer alguma sugestão? Fale conosco. Buscaremos responder as perguntas no programa seguinte. Aquelas que não conseguirmos, responderemos via e-mail. Não se esqueça, pãodavida@aveluz.com.br. Hoje, vamos responder a dúvida da nossa irmã Lourdes, que mora em Portugal. Ela enviou um e-mail perguntando se o programa Pão da Vida substitui o Evangelho no Lar. Primeiramente, gostaria de agradecer a nossa irmã pela participação. Veja bem, o programa Pão da Vida não substitui o Evangelho no Lar, pois não existe, minha irmã, uma interação imediata entre a nossa equipe e os ouvintes na hora do programa. Se existisse esse contato, essa conversa, poderia sim substituir, pois estaríamos estudando juntos. Então, por não ter essa interação, quem ouve pode estar com o computador ligado e fazendo outras coisas, sem necessariamente estar estudando. E o Evangelho no Lar é um encontro marcado com os nossos benfeitores espirituais. Por isso, meus irmãos, o programa Pão da Vida é um complemento. O melhor é escolher um dia e um horário para fazer o estudo no seu lar. Pode ser depois do nosso programa, e isso vai ser muito interessante, pois já estaremos envolvidos com a essência do estudo, com algumas informações sobre o Evangelho e, principalmente, mais receptivos ao contato com os bons espíritos. Então, por exemplo, aqui estudamos hoje sobre a paz do Cristo. Você pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e realizar um estudo com o capítulo dos bem-aventurados, os pacificadores. Isso nos ajuda a obter uma visão mais profunda sobre o tema estudado. Ok, minha irmã? Bem, queridos irmãos, o tema estudado hoje foi a paz do Cristo. E lembre-se, sua participação é muito importante para nós. Dúvidas, comentários, sugestões? Envie um e-mail para pãodavida@aveluz.com.br. Muito obrigado pela sua companhia e muita paz. A paz do Cristo. E até o nosso próximo programa. Programa Pão da Vida. Apresentação: Moisés Lima. Produção: Editora Aveluz. Trilha sonora: composta, orquestrada, executada e gentilmente cedida por Marcos Viana. Gravadora e distribuidora Sonhos e Sons. Acesse www.aveluz.com.br. Editora Aveluz. O Evangelho também na internet.